Entrou no avião, não me escuta? Ia chamar agora, você entrou no avião. Comandante, essa sua rota que o senhor solicitou pela Pêndulo 14, sair da Elbleza pela Pêndulo 14, não é prevista porque existe o NOTAM Zuluno 264/11, que nesse horário a sua saída para o Galeão tem que ser pela Upper East 50, Upper November 857, Porto Seguro, Pesulono 6, Grupo e Pesulono 4, Toquinho. Sim, eu ia chamar agora, acabamos de receber aqui uma nova navegação da empresa, realmente confere. Então eu só vou ter que cotejar novamente. Liga 380, decolo da DF com curva à direita, da EL, Leda e DEV, intercepta por 50 e conforme plano de voo até o Galeão com o transponder 5004 e controle 1935, na 3199. Recebi uma nova navegação aqui da empresa. Afirmativo, comandante, me chama pro push. Estou te chamando, 3199. Bruno 477, me escuta? 477, prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 360 pela Perusco 50. Decola da 10, saída da EL, Leda, Bidev, após decolagem direita. 5092 no transponder, 11935, controle. Autorizado Guarulhos, nível 360, Perusco 50. Decolagem da 10, primeira curva direita da EL, Leda, Bidev. 5-0-2, transponder, 19-35, controle, Salvador. Voo no 477. Protejamento correto, chama pro push, no 8. Camarão, quando pronto, no 477. Torre Salvador, vai para 7740. No ILS, na 1-0, ainda na área. É, o Webjet 6740, chamou? Afirmativo. Ok, 6740, chame com o trem baixar travado. Baixar travado, agora avistando, M7 6740. Ah, ok, agora sim, avistado, de livre pouso 10, 180 graus, 3 e nós, Web 6740. Livre pouso 10, M7 6740. Crite 5220, desça para 3.000 pés. O ajuste na 0 no 4. Crime 2.000 com 1.0 no 4, trip 5220. 3.000 pés, trip 5220. 3.000, trip 5220. O vento pro 6740. Confirme? Tem um vento pro 6740. Confirmo, 180 graus com 13 nós, 13 nós. Gente, obrigado. Trip 5240, desça para 050. Para 050, 5240. Objeto 5728, desça para o nível 060. Desce para o 060, web 5728. Solo Salvador, 338, 95 para puxa, acionamento no 03. 338, 3895 autorizado, puxa para estacionamento, seu ataque. Livre para estacionamento, 3895. Reduza para 2190, é o número 2 na aproximação. Reduzindo para 2190, no 2. O número 1 é a nossa esquerda ali, positivo, Salvador? Afirmativo, está na posição de 11 horas. Está a 9 milhas e meia. É um tráfego da mesma companhia, um Alfa Tango 72. Alfa Tango 72, vai reduzir. 40, solo 55, libera direita, solo 219. Libera direita, solo 219, 7740. 0, limite ao localizador. Esquerda 020, limite ao LOC 5240. Quer que eu abra mais um pouquinho para a esquerda? Não, Salvador, vai ficar muito em cima do colega lá. Tenho 020, qualquer coisa irá reduzir mais. 5240. 40. 5. Cruzando no 40 com 1-777. Confirme, a aeronave que chamou o controle. Com 1-777, cruzando agora 1-40. 1-777, aguardo sua transferência das comunicações. Aguarda. 7640, livrou na pessoa. 7740, prossegue de Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 7740. 2000, recuperar o localizador, TRIP 5220. Webjet 5728, desce mantenha 050. Desce mantenha 050, Web 5728. Aqui no 10, está 3, autorizado, puxa acionamento, chama ataque. Paulo Salvador, 3895 para o táxi, POB 130, 3 horas e 50 de autonomia, alterna galera. Prossegue de ainda em alto no ponto de espera torre em 1186, altímetro 1014, tenha bom voo 3895. Gente, 3895 via Índia e Alfa até o ponto de espera 0, torre 1186, altímetro 1014. 40, curva direita para o A070 para o localizador, desça para 2000 pés, o ajuste na 04, reporte no localizador. Direita 070 para 2000, na 04, reportará 5240. Quem chamou, confirma? E para cruzar a pista 17, Juliette Tango Zulu. localizado no ILS, TRIP 5220. TRIP 5220, complete final, torno no 86. 86, TRIP 5220. Juliette, 07774. TRIP 5220 no ILS, da pista no zero. Chama passou no stern, baixar travado o TRIP. Chama na TRIP 5220. Autorizado cruzamento, chame ao ingressar na Lima, chame o solo em 12119, direito Tangulo. Nomeie a sua identificação, autorizado chegada Mari, desse mantém o nível 050, o ajuste na 04. 050 na Mari, 1014, 32 no meio. Webjet 5728, desça via para 3 mil pés, o ajuste na 04. Desce via para 3 mil pés, ajuste no 04, Web 5728. Quatro, dois, zero, sete para o Santos Dumont, autorizado nível 360 pela Perisco 50. Decola da 10, saída da El, Leda e desce. Após BDF, perdão, após decolagem, curva à direita. Aciona 5571 no transponder 11935, controle. Autorizado nível 360, Perisco 50 da El. Lit. 71935 nosso controle 57 transporte, 935 não saída pelo controle. Pedajamento correto, chama pro poxa, azul. 3216. Prossiga. Confirme por gentileza a informação. É Salvador, esse ano aderiu o horário de verão? Afirmativo, 32, eu nomeia. Ah, muito obrigado então. 7, pistão 90, reporte estabilizado. Cadê VLS, reporte estabilizado, 5728. Número 91. Prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera, torre 186, altímetro 1014. Tem um bom voo, 3191. Juliette Alfa, ponto de espera da 10, 186, 1014, obrigado, 3191. Taurus. Salvador, 8001, passou o 210, restrito 170, velocidade 250. Tá, 8001, aciona a identificação via mar e desce para nível de voo 060, reduz a velocidade para 250 nós. 060, 250 via mar. Salvador, uma boa tarde, é o azul 4033, informação 90. 4033 para Ilhéus 160 o nível, confere? Afirma. Está autorizado para Ilhéus nível 160 pela Whisky 1, decola da 10, sai da Coral. Após decolagem, curva à direita. Aciona 5023 no transponder, 11935 controle. Autorizado nível 160 via Whisky 1, decola da 10 com curva à direita, sai da Coral. 5023-935, Salvador. Cotejamento correto, chama pro push. Meu Uno. 4-0, quando a aproximação atenta o Urubus, ok? Positivos, Blackview de Baiano aí, é positivo? Ajuste no 0 no 4. Para 4000, ajuste no 0 no 4. Gente, aguarde pista livre. Aguardando a vista. Solo 04, libera a direita, solo 21, decimal 9. Solo 21, 9, 5, 220, libera a primeira direita. Bom dia, obrigado. 5240, tem livre pouso 190 graus, 3 e nós. 190, quando 3, 5240. 5220, muito bom dia. Prossegue Alfa Kilo, pátio 3. Posição meia dúzia no pátio 3. Meia dúzia no pátio 3, Alfa Kilo 5220. Direto Tango Zulu, pronto cópia. Autorizado para a Vitória da Conquista nível 100, decola da 10, sai da Gole, Eval após direto Vitória da Conquista. Acena 5551 no transponder, 119.35 é a frequência do controle. 3216, reduza para 2209. Estando redução 220, nossa 3216. Rotejamento correto, chama pro posto, Zulu. Complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. 865728, obrigado e boa tarde. Solo 06, libere, chame solo 219. Libra, chama o solo 219, obrigado. TAN 3895, livre de decolagem, vento 180 graus com 12 nós. TAN 3895, livre de decolagem. Oi, Parruda, bom dia, TAN 319, está no ponto de espera da 10, pronto. 3191, mantém o ponto de espera. Oi, Salvador, WebJet 5728, passou de terra, baixado de checado. Ok, 5728, continua aproximação, aguarde autorização de pouso, tem um Airbus 320 iniciando a rolagem. 5728. WebJet 5728, livre pouso, vento 180 graus, no 3 de nós. A livre pouso, 5728, baixado, checado. Quando eu vou no 4778, quando eu estiver gritando. No 477, autorizado, posicionamento, chama táxi. Autorizado, chama táxi, no 477. No 3191, decola 08, controle 119, decimal 35, boa tarde. Controle 119.35. 4, autorizado ILS, XA, pistão 10, rapaz estabilizado. Ok, para 2000 reportaremos estabilizado. Vai atingir 050, TAN 3216. TAN 3216, desça para 3000 pés, ajuste na 014, redução para 2009, número 2 na aproximação. 200, desce para 3000, TAN 3216. Considere ITAP? Desconsidere a restrição de tipo de ITAP, TAN 3216. 3216. Tá, 8001, desce para 4.000 pés, ajuste 1.0.4, livre da restrição de altitude em TAP, redução para 2.009, número 3 na aproximação. 4.000 pés, livre da restrição, número 3, então 8001. Controle Salvador, bom dia, TAM 3895, terceiro da EL. TAM 3895, contato radar na decolagem, se mantém a nível de voo 340, saia da EL. Saia da EL, 340, TAM 3895. Afirmativo, estamos fazendo isso da presente, obrigado. Solo Salvador, componente do 4207, estamos pronto para o push, acionamento no 09, possível coordenação, coordenação da voo ao 08. O 477 vai indicar para chegar aqui na posição 8. Gente, meu 477, por gentileza, pushback simultâneo com o tráfego da Azul que vai puxar no 09, ok? O tráfego da Azul vai pushbackar um pouco mais a retaguarda para o seu pushbackar logo em seguida. Pode ser? Coordena com a equipe de solo, por gentileza. Positivo, vai fazer coordenação com o tráfego da Azul. Por gentileza, Azul. Autorizado push coordenação com o tráfego da Gol. Afirmativo. Vai iniciar coordenação com o tráfego da Gol. Muito obrigado. 4207. Solo Webjet 5728. 909, irá seguir tráfego, posição 11 horas, 9 milhas, um Embraer 145. Vai seguir o 145, tem aeronave no esquece, em redução 180, nossa, 190, nossa, 3216. Stand by. Obrigada. Aeronave chamou, por gentileza. No meio, adianta para 2 mil pés, ajuste 1094. 2.000 pés, 1.0.1.4, 3.2.1.6. Tá, 8.0.0.1, desça para 3.000 pés, ajuste 1.0.1.4, redução para 1.9.0.9. 3.000 pés, 1.0.1.4, 1.9.0. Tá, 8.0.0.1, na seguinte, tráfego posição 1 hora, 9 milhas, um Airbus 320, já reduzindo para 1.8.0.9. Confirme qual a distância? 9 milhas. Tá, ciente, eu tô 3800. Agilete, é o meu, bom dia, prossiga. Tá autorizado o voo local, meu pé em decola down no 7, corredor axé, após decolagem direita. Aciona 01 no 71 no transponder, 11935 é a frequência do controle. Ok, está autorizado decolagem com proa norte sem interferir com o eixo da decolagem da... sem interferir com os eixos da pista? Chama para acionamento de táxi 118.6. Estabilizado. 5728 antes da Juliette. Ingressa via Juliette pro 05, por gentileza, Web. Via Juliette 05, Web 5728. 4207 da Azul, POB 110, autonomia 3 horas e 30, alternamos Campinas, estamos prontos para o táxi. Gente, vai seguir o tráfego da Gol para o táxi assim que o mesmo iniciar. É afirmativo, aguarda a chamada e após prossegue. Seguindo o tráfego da Gol, Azul 4207. 16, autorizado ILS, TXA, pista 10, reposto estabilizado, reduzindo velocidade para aproximação. Reduzindo a velocidade de aproximação, reportará estabilizado e LS X-Way da 10-132 no meio. 8001, desça para 2.000 pés, ajuste 10-14, redução para 1.709. Tráfego que o precede agora está a 8 milhas. O Airbus 320 reduzido para 1.709. 2.000 pés, 10-14, 1.709, está 8.001. Confirma a autonomia, por gentileza. Vai passar dois tráfegos da sua... autorizada até a cena do pátio 3. Após a passagem do tráfego da Azul, que procede por volta de espera, você vai seguir o mesmo como o número 3. E quando lá, a torre 108.6. A altimetro agora é 1014. Ok, vai no seu tanque da saída do Pátio 3, aguardando a passagem da aeronave da Azul, direto à Angola. Solo Objet 6741, autorização Guarulhos 340. Oi, pessoal, meia. Torre 86 completando, tá 326, boa. Tá 8001, autorizado ILS, XA, pista 10, reporte estabilizado. Autorizado ILS, reportado 8001 no Zatão. 10, saída da El Leda Bidev, Bidev terceiro, temporista 50. Aciona 5040 no transponder 1935, a frequência do controle. Autorizado São Paulo Guarulhos, 340, por isso que 50, saída Dael, decola da pista 10, Dael, Leda de 10, 5040, 1935, objeto 6741. São, aguarde pista 10 livre. Guardando liberar a pista 10, tá 3216. Agora uma milha para Simbra. Sim. Velocidade para aproximação, reporte estabilizado. Reduzindo, reportar alta 8001. Kilo Romeo Oscar está autorizado para Siri, mil pés, decola da 17, corredor Axé após decolagem direita. Aciona 0121 no transponder, 11935 a frequência do controle. Mike Juliette Romeu, livre táxi, chame para ingresso na pista 7. Passaredo 2230, solo 16, livrando a direita, solo 121, décimo 9. Direita 219, 230. Pelo Romeu Oscar, livre acionamento, chame táxi. São 3216, livre pouso, vento 180 graus, 129. Livre posto 3206. Sete do meio, gente parada da 97. Autorizado decolagem para o norte. Autorizado decolagem direto para o norte, vento 180 graus, 129. Mike Juliette Romeu. Iniciando, Romeu. Tá, 8001, não confirma estabilizado. Aí estabilizado. Trem baixei, travou a visão. Então, 8001, chame torre 118, decimal 6. 118, meu irmão. Romeu Oscar, livre táxi, chame para ingresso na pista 17. Para. A visual baixou e travou na final da 10, da 8001. Então 8001, mantenha a aproximação, aguarde pista 10 livre. Aguardando. Então acho que a livre ingresso é partilhado e pronto, 97. Juliette Romeu decolou 18, controle 119, decimal 35, boa tarde. Decimal 35, boa tarde. Boa tarde, papapá, Mike Juliette Romeu. Papapá, Mike Juliette Romeu, mantenha 5 condições visuais no meu pé, para o norte eu confirmo intenções. É, sobrevoa em Candeias, se autorizado, dá presente para o de Paripe, após Candeias. Autorizado no meu pé, para o de Paripe, Mike Juliette Romeu. Meu pé, comprou de Paripe, Romeu. Daqui a 5101, mantenha-se em condições visuais 500 pés.